Fecha os teus olhos, irmão. Ore ao Senhor. Na ministração de amanhã, nós vamos ver a última parte do que foi proposto para hoje. Os recursos de Deus para todos os projetos dele na nossa vida. E nós vamos ver como a palavra que o Senhor nos deu de honra ao Senhor não será só para nós, mas para todos que Deus vai nos dar como discípulos, como testemunhas. Esta palavra será o prumo da nossa vida nesse ano de 2007. E se porventura alguém está ouvindo essa fita, esse CD, será o prumo da sua vida a partir de agora, a partir de hoje, se é hoje e agora que você está tomando uma posição assim diante do Senhor. Mas, irmão, Davi ia para diante do Senhor. Não tem jeito disso acontecer por um toque mágico. Não tem jeito disso acontecer e a gente continuar na nossa vida. Não tem jeito da gente falar assim: legal, Deus, pode fazer isso. Aproveita as brechinhas aí enquanto eu caminho, enquanto eu cuido da minha vida. Aproveita as brechinhas e faz isso porque eu já liberei para o Senhor, viu? Pode fazer isso aí. Concordei, achei muito bom. Não adianta ser assim. Eu tenho que ir para o altar do Senhor. Eu tenho que dizer a Ele: eu venho aqui. Senhor, eu venho aqui. E no rolo do teu livro está escrito a meu respeito. E talvez eu não possa dizer como Davi disse: deleito-me em fazer a tua vontade. Talvez eu tenha que dizer: Senhor, eu deleito-me muito mais em fazer a minha vontade. Eu até tenho feito a tua vontade algumas vezes e até me delicio nisso, mas eu tenho feito muito mais a minha vontade. Davi disse: a tua lei está dentro do meu coração, eu tenho proclamado as tuas boas novas. Talvez eu não possa dizer isso, talvez eu tenha que dizer: Senhor, eu tenho falhado com a tua lei, eu nem conheço a tua lei. Eu nem me dedico a estudar a tua lei. Senhor, eu até tenho vergonha de proclamar as tuas boas novas. Mas do mesmo jeito, eu estou aqui no teu altar. Porque o mesmo caminho que foi aberto para Davi, foi aberto para mim, por Cristo Jesus. Eu quero cantar e declarar ao Senhor, me derramar e dizer que te amo. Eu quero me derramar. Eu quero me derramar. Talvez você esteja nesse momento, irmão, sendo impactado pelo Espírito de Deus, com valores, procedimentos, prioridades que não são coerentes com a palavra do Senhor. Ontem nós estudamos: avalia os anos passados, para que exista réveillon, para que exista despertar, para que a cabeça do ano seja verdadeiramente um despertar, eu preciso analisar os anos, os dias, os meses. E Paulo em Gálatas termina aquele texto que lemos dizendo: analisa, pondera, examina dias, meses, anos. E nós queremos fazer isso diante do Senhor nesse momento. Talvez você possa olhar para alguns dias atrás e dizer: Senhor, misericórdia. Eu estou vendo o quanto eu estava errado. Eu estou vendo o quanto eu tenho caminhado errado. Se há algo que o Espírito de Deus está te revelando, te mostrando, impactando, está claro diante dos seus olhos, saia do seu lugar e se ajoelhe aqui no altar. É um ato espiritual. Eu estou saindo do meu lugar. Isso representa: eu estou deixando minha posição, eu estou indo lá para frente, que lá na frente é o mesmo que de trás, mas isso tem um significado muito espiritual. Eu estou indo para o teu altar, eu estou me deslocando da minha posição, do meu lugar, e eu estou indo para diante do Senhor, e me prostro diante do Senhor e declaro: eu quero poder dizer ao Senhor, eu deleito-me em fazer a tua vontade. Tu sabes que eu tenho proclamado as tuas boas novas. Tu sabes que eu não oculto dentro do meu coração a pessoa de Jesus.